sem querer me açoitar. Você é fogosa demais, o que eu gosto é de paz. Tenho muito amor pra dar. É, prazer pra mim tem que ser com muita surra. Se quer me satisfazer, você vai ter que encarar. Você é fogosa demais, o que eu gosto é de paz. Tenho muito amor pra dar. Virou, galera, vai! Você virou e disse: bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim, que é bom demais. Bora! Você virou e disse: bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim, que é bom. Eu não vou bater no seu, isso não me dá prazer. Tô querendo te amar, é bom demais. Simbora, galera! Virou e disse: bate mais em mim, vai! Bate mais em mim, bate mais em mim, que é bom. Você virou e disse: bate mais em mim, bate mais em mim, bate mais em mim, que é bom. Eu não vou bater no seu, isso não me dá prazer. Tô querendo te amar. Livro digital Petisco Diário, as 200 mensagens do dia da Bodega do Maguila. Adquira o seu por só R$5 no Instagram, @ Bodega do Maguila. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomendam. Mais um dia passa, fico te esperando, mas que engano, eu digo que te amo, oh baby. Chuva fina traz você, oh. Mas um dia passa, fico sem te ver, uma canção no rádio, tento te esquecer, oh baby. Chuva fina traz você. Se ama faz parte da vida, diz como aprender a esquecer. Banda Pop Show, Chuva Fina, é a nossa Bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música e você pode participar também, bora lá, sua mensagem de texto, seu áudio até 30 segundos pelo nosso Bodega Zap, tá bom? Diga de onde você tá ouvindo, por qual rádio você está acompanhando o nosso programa, se é pelas web TVs também, se é pelo YouTube, se você tá fora do Brasil, bota o mais 55 na frente, tá bom? Mais o nosso Zap pra